A cultura dominante costuma incorporar certos valores marginais, mas há ocasiões em que estes valores se tornam marginais demais para serem incorporados. A liberdade é assim. A gente tem de tomar na garra ou nunca alcança. É claro que sempre há um risco da gente se machucar. É claro que sempre há um risco da gente se machucar. É claro que sempre há um risco da gente se machucar. Mas não tá numa de falar de paz, tá? Errou. Meu negócio também é guerra. É guerra. É guerra. É guerra.